Capítulo 10. O fim do mundo, forças malignas e a origem da humanidade. Do ponto de vista rigorosamente espiritual, não existe coisa tal como o mal. Consciência imortal. O mundo é repleto de imaginação. Deus foi muito bondoso conosco. Ele nos deu imaginação e medita infinita. Nem a Califórnia, nem Porto Rico, nem qualquer parte do mundo será destruída. Mesmo que os astrólogos predissessem, seria algo simplesmente absurdo e impossível. Contudo, o simples rumor já cria um grande sensacionalismo. Quando as partes do mundo afundando no mar, bem, sempre há possibilidade desse tipo de mudança na superfície da Terra. Mas isso não pode ser previsto como qualquer previsão pelos astrólogos, pois sempre há forças atuando que eles não conseguem avaliar. Mas por que deveríamos pensar se algum certo lugar durará ou não? Pensemos na nossa própria realização. A realização de Deus é a nossa meta. Ficar pensando se esse ou aquele lugar continuará existindo não nos ajudará a alcançar a nossa meta. Quando permanecemos na consciência de Deus, somos imortais, ao passo que, se permanecemos na consciência terra, não seremos imortais. A consciência divinizada é o que nós faz imortais, e não o lugar onde vivemos. Pergunta: o mal existe? Sishimori. Do ponto de vista rigorosamente espiritual, não há nada tal como o mal. Apenas quando permanecemos no mundo relativo, na consciência humana ordinária, é que dizemos que isso é ruim e aquilo é divino. Quando mergulhamos profundamente, vemos que há coisas com menos luz e coisas com mais luz. Chamamos de más as coisas que possuem pouca ou praticamente nenhuma luz, e chamamos de divinas as coisas que possuem uma luz considerável. Cada indivíduo possui divindade dentro de si, mas essa divindade não está vindo à tona e nem se manifestando. Cada indivíduo possui também certo grau de qualidades não divinas. Suas qualidades não divinas devem ser transcendidas, iluminadas, aperfeiçoadas e transformadas nas qualidades divinas que ele já possui. Quando usamos o termo mal, a nossa mente imediatamente menospreza a realidade e sente-se superior. Mas se dissermos que algo agora incorpora uma quantidade infinitesimal de luz, teremos a oportunidade, a inspiração, a aspiração para transformar aquilo que é algo divino. Portanto, o melhor é dizer que uma luz limitada opera na existência da realidade que chamamos de mal. Então, tentaremos transformar a luz limitada numa luz abundante. Pergunta: os acidentes são causados pelas forças malignas? Ou há simplesmente uma coisa no universo que faz com que as coisas aconteçam acidentalmente? Sishimori. Há forças malignas ao nosso redor. Às vezes essas forças malignas podem causar acidentes, mas a falta de concentração ou as forças que existem dentro de nós também pode causar acidentes. Pergunta: o que podemos fazer para nos proteger das forças malignas? Sishimori. Oração e meditação regular é a única forma. Nós sabemos que temos um inimigo. Agora, digamos que temos que sair de casa pela manhã. Não poderíamos ficar em casa todo o tempo. Isso seria impossível. Mas temos que sentir que estamos bem protegidos no momento que saímos de casa. Às vezes, se a nossa oração e meditação não são muito sólidas ou profundas, as forças podem nos atacar e causar alguns problemas. E se não houver oração ou meditação alguma, toda proteção estará perdida. A gratidão também é uma forma de oração, uma forma de meditação. Se oferecemos gratidão pela manhã cedo ao Supremo, a própria gratidão se tornará numa proteção para nós. Não estamos pedindo proteção, estamos oferecendo gratidão, porque Deus fez algo por nós. Quando oferecemos a nossa gratidão, Deus aumenta a nossa receptividade. Quando Ele aumenta a nossa receptividade, a luz entra imediatamente. A função da luz é nos permear. Cada segundo ela quer entrar em nós. E é quando estamos receptivos, quando expandimos o nosso poder de receptividade, ela de fato entra. A nossa receptividade é como um recipiente. Quanto maior pudermos torná-lo, mais ele poderá conter. Pergunta: de onde vieram os seres humanos? Eles vieram de Adão e Eva ou dos macacos? Sichin Mori. Eu acredito na evolução. Começamos no mundo mineral e evoluímos para o mundo vegetal, animal e humano. E ainda assim a nossa jornada não está completa. Um dia nos tornaremos seres humanos divinos. Ainda assim, mesmo quando estávamos no mundo mineral, não éramos apenas matéria. Dentro da matéria também existe espírito. Através das nossas orações e meditações, podemos reunir o espírito a partir da matéria e transformar a matéria em espírito. Pergunta: qual é a diferença entre astrologia e yoga? Sichin Mori. Astrologia não tem o poder de mudar o nosso destino, mas a espiritualidade ou yoga tem. A diferença entre astrologia e yoga é que a astrologia apenas indica, ela indica o futuro com base no passado, mas não altera. Yoga, no entanto, consegue superar o passado e mudar o futuro. A astrologia tem um papel eficaz até o ponto em que se mergulha numa espiritualidade mais profunda. Então a astrologia se curva, assim como vocês fariam uma reverência para mim. Antes da aceitação da espiritualidade, a astrologia é muito poderosa, como um leão. Todavia, ao mergulharmos numa vida espiritual mais profunda, a astrologia se torna um gatinho doméstico. Um coração de pureza é certamente uma fortaleza. Nenhuma força não divina ousaria desafiá-lo. Capítulo 11. Meditação. Meditação é silêncio, energizante e preenchedor. Silêncio é a expressão eloquente do inexpressivo. Fundamentos da meditação. A meditação é absolutamente necessária para aqueles que desejam uma vida melhor e mais satisfatória. Se você sente que está satisfeito com o que tem e o que é, não precisa entrar no campo da meditação. Mas, se você sente que há um deserto árido dentro do seu coração, a meditação é a resposta. A meditação lhe trará alegria interior e paz de espírito. A meditação nunca os afastará dos seus pais, dos seus filhos, da sua família. Longe disso. Ela somente fortalecerá sua ligação com seus entes queridos, pois você verá dentro deles a própria existência de Deus. Se você quer desenvolver os seus talentos ou aumentar a sua capacidade em qualquer área, então gostaria de dizer que é obrigatório sentir alguma disciplina interior. Se você é um cantor, mas deseja cantar infinitamente melhor, sua voz vai se tornar muito melhor com a sua aspiração. Não existe nada na Terra que não possa ser melhorado pela espiritualidade e pela meditação. Se você quiser simplificar a sua vida, a meditação será a resposta. Se quiser satisfazer a sua vida, a meditação será a sua resposta. Se você quiser ter alegria e oferecê-la ao mundo inteiro, então a meditação será a única resposta. Caso medite para se esquecer do seu sofrimento ou das suas dificuldades, então não estará meditando pela razão correta. Mas se estiver meditando só para satisfazer a Deus e para satisfazer a Deus à maneira dele, então a sua meditação está correta. Quando Deus fica satisfeito, e ele fica satisfeito com a sua meditação, então passa a ser um problema dele resolver o seu sofrimento e as suas dificuldades. Contudo, se você meditar para escapar do mundo ou para enfrentá-lo e ficar contra ele, não estará fazendo a coisa certa. A meditação é uma capacidade consciente e que você tem e que deve ser usada todos os dias, a todo momento, uma capacidade para entrar na sua divindade mais elevada, onde o finito está completamente imerso do infinito. Ao meditar a existência finita que você tem e que você pode ser facilmente imersa no infinito e se tornar totalmente uma com ele. Isso é o que a meditação é o que ela pode fazer por você. Pergunta: como devemos meditar? Seishin Moi. A meditação depende do nível individual. Se você é um iniciante na meditação, meditará de uma forma. Ao passo que, se for um avançado, é natural que medite de outra forma. Tudo depende do seu padrão individual, do progresso que você fez. Para o iniciante, é melhor começar com uma concentração. De outra maneira, no momento em que tentar tornar sua mente calma e vazia, milhões de pensamentos perturbadores virão, e você não será capaz de meditar nem mesmo por um segundo. Ao se concentrar, você enfrentará os pensamentos ruins que estão tentando entrar. A concentração nos dá a capacidade de intensidade, e a meditação nos traz a capacidade de vastidão e sutileza. Se você sente que é um pouco avançado, poderá entrar na meditação sem a concentração. Tente tornar sua mente tranquila, silenciosa e vazia. Não permita que pensamentos entrem na sua mente e sinta que você é um trem expresso. Tem que estar constantemente correndo e correndo, sem parar em qualquer estação. Na meditação, tente sentir que você é um trem correndo muito rápido em direção ao destino e que a sua meta está constantemente transcendendo o seu próprio limite. Cada vez que o trem alcança a assim chamada meta, sinta que é apenas o ponto de partida para a sua meta ainda mais distante. Isso é meditação. Para o iniciante, no entanto, é recomendável começar com a concentração. Concentração, meditação e contemplação. Quando queremos desenvolver força de vontade, usamos a concentração. A mente é inquieta. Constantemente ela vai de uma ideia para outra. Ela não consegue pensar em uma coisa por mais de um breve minuto. Na concentração, focamos apenas um objeto ou uma situação. Não permitimos que nenhuma outra coisa entre na nossa mente. Caso soubermos focar nossa concentração em um ponto ou num dos nossos chakras, poderemos nos concentrar ali. Através de concentração, poderemos jogar fora os muitos pensamentos inadequados e ideias não divinas que estamos na mente. Na vida espiritual, a concentração é como uma flecha. Se a dúvida entrar na nossa mente, o poder da concentração a fará em pedaços. Se o medo entrar na nossa mente, o poder da concentração afugentará o nosso medo. A concentração limpa a estrada para que o viajante possa seguir o caminho da meditação. Como podemos desenvolver o poder da concentração? Podemos desenvolver concentração ao ter uma vida disciplinada, uma vida pura. Quando somos bem-sucedidos na concentração, entramos no domínio da meditação. Quando meditamos, entramos no mar vasto, no céu vasto, e a realidade dessa vastidão entra na nossa meditação. Na meditação, enxergamos o mar inteiro de uma só vez, ao passo que na concentração obtemos gota a gota. Na contemplação, damos mais um passo. Na contemplação, entramos na realidade e a realidade se torna parte integrante da nossa vida. Pergunta: quando frequentemente devemos meditar? Seishin Moi. Você pode meditar de manhã cedo e, se possível, à noite, antes de ir para a cama, durante o dia, se tiver tempo e realmente estiver inspirado. Você também poderá meditar Mas é melhor meditar bem uma vez por dia durante a manhã e deixar que isso baste para o resto do dia do que sentar 5 ou 6 vezes ao dia com seus olhos fechados e deixar pensamentos agradáveis divagarem pela sua cabeça. Algumas pessoas meditam 3, 4 ou 6 vezes por dia. Contudo, eu gostaria de dizer que o número não importa. Se você se sente realmente inspirado, medite então 20 vezes. Mas se não sentir inspiração, estará desperdiçando o seu precioso tempo e apenas se enganando. Cada vez que você medita, precisa oferecer o alento do seu coração e a luz da sua alma, que são as coisas que você está trazendo à tona. Apenas então vale a pena meditar. De outra forma, você estará ridicularizando a capacidade da sua alma. Sinta a necessidade de meditar, mesmo que seja por 1 minuto, uma vez por dia. Se isso for feito com todo o comprometimento, mesmo por 1 simples minuto, valerá a pena. Se tiver inspiração, então medite. Isso quer dizer que houve a sanção do Supremo. Se tal for o chamado Supremo, você correrá rápido, muito rápido, pois ele é o líder dentro de você. Muitas pessoas dizem que meditam 4 ou 6 vezes por dia, mas meditam no quê? Elas meditam nos seus chefes ou meditam nos seus namorados ou namoradas? Isso não é meditação alguma. Se puder meditar com toda a alma, sentindo que a sua aspiração o está carregando, apenas então a meditação vale a pena. Mas chegará o dia em que o seu ser interior o compilará a meditar 24 horas por dia. Pergunta: qual o melhor horário do dia para as minhas meditações diárias e qual a duração ideal para essas meditações? Sishimori. O melhor horário para meditar é bem cedo pela manhã. Quando você acorda, é o melhor horário. Se você acorda às 5:30 da manhã, será o melhor horário. Se acorda às 6, será o melhor horário. Se você acorda às 9, esse também será o melhor horário. Mas saiba que esse caso entrará nadando contra a correnteza. Nesse horário, o mundo está repleto de barulho e atividade, e uma correria sem fim. Contudo, se acordar às 5, 6 ou 7, ainda sentirá serenidade e paz na atmosfera. Quanto mais cedo puder acordar, melhor. Quanto à duração, isso dependerá da sua capacidade. Se puder meditar bem por 15 minutos, faça isso. Mas se ficar sentado no seu altar por 2 horas e a sua mente começar a vagar após 10 minutos, de nada adiantará. Você deverá meditar enquanto conseguir meditar com sua alma. Mas ficar se arrastando e observando o relógio para ver quantas horas você meditou não adiantará nada. Pergunta: normalmente depois das 6:30 eu sinto que a minha meditação acabou e não sei o que fazer em seguida. Devo voltar a dormir? Sishimori. Você deve ler livros espirituais, entoar mantras ou aprender canções espirituais. Cantar também é uma forma de meditação. Ninguém rirá da sua voz quando estiver sozinho em casa. Você é o Supremo, será as únicas testemunhas. Você também pode ser o Japa, repetindo a um, ou Supremo, ou seu próprio nome espiritual. Ler escritos espirituais, cantar canções espirituais e fazer Japa será uma extensão da sua meditação. Contudo, nessa hora, não volte a dormir, a não ser que seja algo absolutamente necessário para manter a sua saúde. Pergunta: como encontramos e escutamos o nosso piloto interior? Sishimori. Para encontrar o piloto interior, você tem de mergulhar fundo. A meditação o levará ao piloto interior. A meditação é um processo que lhe mostra como mergulhar nas suas profundezas interiores. A meditação é a estrada que o leva ao destino final, derradeiro. A meditação também é uma certeza interior da sua conexão com o Absoluto. Quando o buscador medita, ele ouve mensagem das alturas, do seu Pai amado, ou as mensagens do seu próprio ser interior. Quando tenta ouvir as ordens do seu ser interior ou as mensagens das alturas, ele transforma a sua vida exterior e de imperfeição numa vida de perfeita perfeição. Na escola, você tem um professor que ensina e oferece a luz, sabedoria, através da linguagem. Na vida espiritual, o professor também ensina através da linguagem. Mas a linguagem do professor espiritual é a meditação. A meditação é a linguagem interior e o professor ensina a meditação através do silêncio. Não seria fácil para o seu professor da escola ensinar através do silêncio. E nem seria fácil para os alunos aprenderem através do silêncio. Mas um professor espiritual meditará por 5 minutos em silêncio e, durante essa meditação, lhe oferecerá paz, luz e deleite. Ele poderá instruí-lo a meditar de uma forma específica, ou então, somente através do seu olhar silencioso. Porém, na maior parte do tempo, o professor espiritual ensina através do silêncio, que é a maneira mais eficiente. Na escola, você estuda filosofia e utiliza a mente buscadora. Porém, na meditação, a mente não é utilizada. Isso não quer dizer que seremos tolos. Longe disso. Mas é preciso ir além do domínio da mente e adentrar no reino da alma. Pergunta: é obrigatório ter um mestre para meditar corretamente? Sishimori: ninguém obriga a ter um mestre. Mas certamente é recomendável. Você sabe que é uma meta e deseja alcançá-la. Se for sábio, aceitará o auxílio de alguém que lhe pode mostrar o mais fácil, seguro e efetivo caminho até esse objetivo. Se pretender levar centenas, milhares de anos para realizar Deus, um mestre espiritual não será necessário. Mas se quiser alcançar a sua meta da forma mais rápida, ele certamente será uma necessidade. Caso queira se tornar um médico, você irá para a universidade e estudará com os médicos. Se não estudar com um médico, também não fará uma cirurgia em alguém, pois estará lidando com uma vida humana. O guru é como um médico espiritual. Ele fará uma cirurgia no seu medo, dúvida e inveja. Inicialmente, você duvida da existência da vastidão do desconhecido. Mais tarde, você teme a vastidão, pois sente que ela não é parte de si e que ela o engolirá. E por isso, você sente inveja da vastidão, pois sente que ela é toda iluminada, satisfação e perfeição. Ao passo que a sua vida é toda obscuridade, frustração e imperfeição. Porém, antes de poder fazer cirurgias em outras pessoas, primeiro é necessário estudar com o médico espiritual, que é o mestre espiritual. Ele irá curá-lo e ensiná-lo a curar os outros. Pergunta: como as pessoas meditam no seu caminho? Sishimori: o nosso caminho é um caminho de coração. Digo aos meus discípulos que eles devem esvaziar seus corações completamente para que a luz, paz e deleite possam vir das alturas preencher o seu recipiente interior. Se alguém quer seguir o caminho do coração, todas as dificuldades emocionais, preocupações, ansiedade e qualidades não divinas o deixarão. E a paz, luz, deleite das alturas a substituirão. Portanto, quando meditar, tente abrir o seu coração e todo o seu ser. Por vezes, quando você abre o coração e mantém a porta aberta, e o convidado está prestes a entrar, você então fecha a porta. A quantidade de paz, luz e deleite que o recipiente interior recebe é assim, limitada. Esse recipiente possui uma consciência própria. Você pode mantê-lo vazio, mas além disso ele também terá de aspirar para receber. Apenas assim você terá uma meditação realmente boa. O nosso progresso será mais rápido se meditarmos com o coração. Quando meditamos na mente ou dentro da mente, sentimos que já sabemos bastante sobre a vida espiritual. Porém, quando olhamos para o interior profundo, descobrimos que não sabemos quase nada sobre a vida espiritual. Só acumulamos informações nas nossas mentes. Informação nada mais, mas quando meditamos no coração, sentimos que somos como crianças que realmente querem aprender tudo de novo com a sua mãe ou pai. A criança sente que não sabe nada, mas quer aprender tudo da forma correta. Portanto, o meu conselho aos buscadores que desejam seguir o nosso caminho é que se concentrem e meditem no coração. E mesmo aquele que não se encaixa no nosso caminho, pode tentar meditar no coração. Não é só o nosso caminho que enfatiza a importância da meditação no coração. Há outros caminhos e outros mestres espirituais que defendem a mesma ideia. Pergunta: você poderia ser um pouco mais específico quando diz meditar no coração? Você fala do coração físico ou do centro espiritual? Sishimori. Se você achar difícil meditar no coração espiritual, poderá se concentrar no coração físico, que fica no peito. Após meditar ali por alguns meses ou um ano, você sentirá que dentro do coração humano está o coração divino, e dentro do coração divino está a alma. Dentro do coração divino há luz, mas no coração humano enxergamos o funcionamento do vital emocional. O vital emocional está localizado ao redor do umbigo. De lá, ele pode chegar ao coração físico e arruinar tudo, criando o apego. Se meditar no coração espiritual, não haverá apego. Lá, tudo é desapego. Assim, começamos com o coração humano. E a partir do coração humano, devemos entrar no coração divino. Se somente ficarmos no coração humano, frequentemente seremos vítima do apego e problemas emocionais. Qual é a coisa primordial que podemos esperar da meditação? A paz. Paz e nada mais. A meditação é a personificação da paz. O mundo de hoje precisa apenas de uma coisa: paz. Técnicas de meditação. O mais importante é praticar. Hoje sua mente é como um macaco. Essa mente inquieta fica batendo a porta do seu coração todo o tempo e perturbando a serenidade do coração. Neste mundo, todos têm orgulho e vaidade e autoestima. Se mantiver a porta do seu coração fechada a cada vez que a mente surgir, se não prestar atenção a qualquer a mente, depois de um tempo, ela achará que estará abaixo da sua dignidade a continuar importunando você, respirando lentamente. Tente respirar tão lentamente, silenciosamente, quanto possível, de forma que, se colocasse um fio de linha bem diante do seu nariz, o fio não se moveria. Você verá que a sua meditação será profunda e a sua mente ficará muito calma e silenciosa. Imaginando algo vasto. Imagine algo muito vasto e calmo e silencioso. Quando começar a meditar, sinta que dentro de você há um vasto oceano e que você mergulhou muito fundo dentro de si. Lá nessas profundezas, tudo é tranquilidade, uma enchente de tranquilidade. Respirando a energia cósmica. Sinta que está respirando não apenas ar, mas energia cósmica. Sinta que uma tremenda energia cósmica entra em você com cada inspiração e que você a utiliza para purificar o seu corpo vital, mente e coração. Sinta que não há um único lugar no seu corpo que não está preenchido por esse fluxo de energia cósmica. Ela flui como um rio dentro de você, lavando, purificando todo o seu ser. Quando começar a expirar, sinta que está exalando todas as coisas ruins de dentro de você. Todos os pensamentos não divinos, ideias obscuras e ações impuras, sinta que está exalando tudo dentro do seu organismo que pode ser chamado de não divino, tudo que não quer que seja parte de si, sentindo um rio de amor. Quando você inspirar, sinta que um rio de amor flui para dentro e através do seu corpo. Você se ama, você ama Deus, você ama seus entes queridos e ama a humanidade como um todo. Assim, primeiro traga à tona o aspecto do amor de Deus. O amor é a pioneira dentro das qualidades divinas. Quando você chora, Deus sinta amor. O amor imediato, espontâneo, sem reservas e repleto de alma. Respiração 142. Temos na Índia um sistema tradicional de respiração controlada, chamado de pranayama, o controle do alento-vida. Pra é energia vital. Alento-vida e yama é controle. O primeiro exercício a se praticar é repetir uma vez, enquanto inspira, o nome de Deus, do Cristo ou de quem você reverencia. Se seu mestre lhe deu um mantra, você poderá repeti-lo. Essa respiração não precisa ser longa ou profunda. Em seguida, prenda a respiração e repita o mesmo nome 4 vezes. Quando expirar, repita 2 vezes o nome ou mantra que você escolheu. Você inspira durante um tempo, segura o ar por 4 tempos e expira por 2 tempos, repetindo a cada tempo o nome sagrado. Se simplesmente contar os números 1, 4, 2, você não receberá uma vibração ou sentimento interior. Contudo, ao dizer o nome de Deus, as qualidades divinas de Deus imediatamente entram em você. Enquanto segura a respiração, as qualidades giram no seu interior, entrando em todas as suas impurezas, obscuridade, imperfeições e limitações. Quando expira, essas mesmas qualidades divinas levam embora todas as suas qualidades não divinas, não progressivas e destrutivas. Um iniciante começará com os tempos 1, 4, 2. Quando se tornar mais maduro na sua respiração, ele poderá fazer a contagem 4, 16, 8, inspirando por 4 tempos, prendendo por 16, expirando em 8. Contudo, o aumento deve ser feito gradualmente. Algumas pessoas fazem até 8, 32, 16 tempos, mas isso não é para iniciantes. Meditando no mestre espiritual. Quando quiser praticar a concentração, escolha algo que lhe traga uma alegria imediata. Se tiver um mestre, a imagem do seu mestre lhe dará alegria imediata. Se não tiver um mestre, escolha então algo muito belo, divino e puro, como uma flor, por exemplo. Entoando mantras. Certas palavras espirituais estão carregadas de um significado ou condição ou consciência que se desenvolveu nelas pelos milhares de anos de utilização espiritual especial. Quando mergulhamos fundo no significado de tal palavra, revelamos a vida de palavra e manifestamos o seu anseio interior no plano exterior. Então a palavra satisfaz o seu propósito, tanto interior quanto exterior. Um mantra é um encantamento. Ele pode ser uma sílaba, uma palavra, algumas palavras ou sentença. Quando você repete um mantra muitas vezes, isso se chama japa. Um mantra representa um aspecto particular de Deus. E cada mantra possui uma relevância especial e um poder interior. Se não puder entrar na sua meditação mais profunda porque a sua mente está inquieta, é a oportunidade para utilizar um mantra. Você pode repetir Supreme Aum ou God, Deus, por alguns minutos. O som Aum é o único. Geralmente ouvimos o som quando duas coisas percutem, mas o Aum não precisa disso. Ele é o Anahata, não percutido. É o som sem som. O mestre espiritual, o yogi, consegue ouvir um aum autogerado dentro dos recondidos do seu coração. Há muitas formas de se entoar aum. Quando entoa em voz alta, você sente a onipotência do Supremo. É melhor entoar aum em voz alta, para que o som possa vibrar até mesmo nos seus ouvidos físicos e permeie todo o seu corpo. Isso convencerá a sua mente exterior. Ele lhe trará uma maior sensação de alegria e conquista. Quando cantar aum em voz alta, o som M deve durar pelo menos 3 vezes mais do que o som AU. Música e meditação. Meditação e música não podem ser separadas. Quando oramos dos recessos mais íntimos do nosso coração por paz, luz e deleite, essa é a melhor forma de meditação. Não podemos meditar 24 horas por dia, mas podemos meditar, digamos, 2 horas por dia. E podemos tocar ou ouvir música por mais algumas horas por dia. A meditação é similar à música, mas essa música deve ser a música devotada, a música que instiga e eleva a nossa consciência aspirante. Quando tocamos uma música repleta de alma, música psíquica, imediatamente somos transportados ao plano mais elevado de consciência. Quando tocamos a música devotada, vamos ao mais alto e altíssimo. Na página seguinte, você encontrará uma seleção de canções mântricas de Sishin Moy em inglês e bengali. Oração e meditação. Há apenas uma coisa de que precisamos aqui na Terra, que é paz. Todo o resto é vazio e inútil. Podemos ter fama, renome, prosperidade e todas as outras coisas do plano exterior. Contudo, se não tivermos paz nos mais profundos recônditos do nosso coração, nunca seremos satisfeitos. Apenas a paz pode nos trazer satisfação. Para encontrar essa paz, devemos mergulhar no fundo do nosso interior e orar e meditar. Enquanto ora, você está falando com Deus e Deus está ouvindo. Enquanto você medita, Deus fala e você ouve. Quando você ora, a sua oração vai alto, mais alto, altíssimo. Quando você medita, o amor, luz, paz e deleite de Deus entram em você. Essa é a diferença entre a oração e meditação. Há mais uma diferença. Quando você ora, tente sentir que está completamente incapaz. Ore como uma mulher pedindo esmolas. Deus, dê-me isto. E você tente sentir sinceramente que possui uma sinceridade desesperada daquilo que ora. Precisa sentir que o seu mundo acabará se não conseguir aquilo. Se a sua oração não for satisfeita, você ficará desamparado. Ao meditar, no entanto, você deve sentir que é a filha mais querida de Deus, com uma riqueza infinita dentro dos seus corações. Quando meditar, você traz à tona a sua própria divindade e riqueza interior, sua paz interior, deleite interior, amor interior, alegria interior. Você não está inventando essas coisas, eles pertencem a você, e você está descobrindo. Para que aqueles que desejam descobrir o Altíssimo, eu sempre digo que a meditação é de importância primordial. Mas houve muitos santos no Ocidente que realizaram Deus apenas através da oração. Eles não conheciam o conceito da meditação, mas a intensidade nas suas orações e a sua aspiração os levou ao mundo de meditação e além. As duas abordagens são efetivas. Quando oramos, subimos até Deus. Quando meditamos, Deus vem até nós. A oração mais elevada é: seja feita a sua vontade. Esse é o maior alcance da oração, também é o início da meditação. Onde a oração termina, a sua jornada é o começo da meditação. Na meditação não dizemos nada, não pensamos em nada, não queremos nada. No mundo meditação, o Supremo age em através de nós para sua própria satisfação. O mundo oração está sempre pedindo algo. Mas o mundo meditação diz, Deus não é cego e nem surdo. Ele sabe o que ele tem que fazer, quando sentir, quando satisfazer-se. Em através de mim, por quanto ou apenas me tornei o Altíssimo no silêncio devotado. Seja simples, seja sincero, seja puro e seja humilde. Retorne novamente aos fundamentos de sua vida interior. Fundamentos da vida espiritual. Simplicidade. A simplicidade é a alma, e a alma é a representante direta de Deus. Por alguns momentos, sintamos que não temos um corpo, um vital, uma mente ou mesmo um coração. O que temos agora é o que somos, é a alma apenas, a representante direta de Deus. Tente sentir que se tornou a alma. Não associe uma forma particular a essa ideia. Apenas repita em silêncio, alma, alma, alma. E sinta que se tornou um representante consciente e direto de Deus. Sinceridade. Todos sabem o que é sinceridade. No mundo exterior, dizer a verdade é a forma mais elevada de sinceridade. No mundo interior, sinceridade é enxergar a verdade através do olho de Deus, sentir a verdade através do coração de Deus e se tornar a verdade da visão transcendental e realidade universal de Deus. Isso é sinceridade interior. Agora sintamos que nos tornamos a sinceridade interior e estamos vendo tudo através da visão de Deus, sentindo tudo através do coração de Deus e nos tornando a realidade universal e visão transcendental de Deus. Tornemos sinceridade interior. Humildade. Há muitas estradas que levam à realização de Deus, a verdade última, mas o caminho da humildade é o atalho. Nós começamos na estrada da nossa vida e desejo. Essa é a estrada mais longa. Então, nos tornamos meio espirituais. Metade desejo e metade aspiração. Essa estrada não é tão longa quanto a estrada do desejo apenas. A estrada seguinte é a estrada somente da aspiração. Ela é muito curta e a humildade a deixará ainda mais curta. No mundo interior, a humildade sempre nos lembra do que éramos antes, do que somos agora e do que nos tornaremos. Foi através da humildade que aceitamos a vida espiritual. A humildade também anseia por completar o jogo. Cada indivíduo possui duas realidades, a realidade superior e a realidade inferior. A realidade inferior acalenta um sentimento de separação da superior, ao passo que a superior sente que, sem inferior, ela fica incompleta. Mas é a realidade inferior que deve ser como a realidade superior. Quando queremos nos tornar realidade superior, imediatamente percebemos o quão longe estamos dela. No entanto, se formos realmente humildes no mundo interior, faremos progressos imediatos. Quanto então mergulhamos fundo no nosso interior, enxergamos como éramos 6 meses atrás e o quão mais próximos estamos agora da divindade. Também veremos o quão diferentes somos dos nossos amigos do passado. Não estamos criticando-os, apenas vemos que nossos amigos não cultivaram o choro interior por se tornar uma divindade, uma consciência mais elevada. A humildade cultiva em nós a avidez em sabermos e nos tornarmos nossa realidade superior. Tudo está dentro de nós, mas justamente por sermos humildes, a realidade superior tem a oportunidade de satisfazer em através de nós. No entanto, em que perdemos a nossa humildade, sentimos de que temos nada de avalia a mostrar, que nada que temos serviria a Deus. Meditemos na nossa humildade interior sincera por alguns minutos. Puriti, amplamente falando, a pureza física é o asseio, a pureza vital é um coração aberto e a pureza mental é a ausência de pensamentos não divinos ou inadequados. Contudo, se quisermos realmente saber o que é a pureza, o nosso coração gratidão será capaz de nos dizer o que ela é. No mundo interior, a gratidão é a única pureza. É através da gratidão, da constante gratidão ao Supremo em nós, que expandimos nossa consciência e descobrimos nossa visão e a realidade mais elevada. Se pudermos semear a semente da gratidão, ela germinará e se tornará primeiro uma pequena planta e depois uma gigantesca figueira. Debaixo dessa enorme figueira do nosso coração gratidão, milhares de buscadores serão capazes de buscar o refúgio e se tornar a sua própria divindade. O nosso coração gratidão é o pioneiro buscador, o caminho descobridor, o Deus servidor. Por alguns minutos sintamos que é o que somos e para sempre nos tornaremos, é justamente um coração gratidão. Estamos meditando bem? Podemos facilmente saber se estamos meditando bem ou não, pela forma que enxergamos, pensamos ou sentimos. Após a meditação, se tivermos um sentimento bom pelo mundo, saberemos que a nossa meditação foi boa. Se enxergarmos o mundo de uma maneira amorosa, apesar de suas imperfeições abundantes, se pudermos amar o mundo mesmo enquanto enxergamos suas imperfeições abundantes, nossa meditação foi boa. Se tivermos um sentimento dinâmico logo após a meditação, se tivermos que viemos ao mundo para fazer algo, nos tornar algo, isso indica que fizemos uma boa meditação. Esse sentimento que temos não quer dizer que estamos alimentando a nossa ambição humana. Quando tentamos alimentar a ambição, ela nos aprisionará como uma serpente. Viemos ao mundo para fazer o que Deus quer que façamos. Viemos ao mundo para nos tornarmos o que Deus quer que nos tornemos. O que Deus quer que façamos é nos tornar a sua própria imagem. Aquilo em que Deus quer que nos tornemos é seus instrumentos dedicados. Se durante a meditação tivermos o sentimento de que Deus quer que nos tornemos a sua própria imagem, que sejamos seus instrumentos dedicados, esse sentimento for traduzido em ação após a nossa meditação, poderemos então ter certeza de que estivemos meditando bem. Mas a maneira mais fácil de saber se tivermos uma boa meditação é sentir se a paz, a luz, amor e deleite estão vindo à tona a partir do interior. Cada vez que a luz vem à tona, ou o amor, ou paz, ou deleite vem à tona, o corpo todo fica carregado dessa qualidade divina. Quando temos essa experiência, sabemos que tivemos uma meditação muito boa. Cada vez que qualidades divinas vierem à tona, saberemos naquele momento que estamos lembrando uma história esquecida. É apenas através da meditação que poderemos lembrar-nos da nossa história esquecida. Essa história foi escrita pelo próprio buscador, pelo buscador que há em nós. Ela não foi escrita por outra pessoa. É a nossa própria criação, apenas a que esquecemos. É a meditação é quem traz de volta. Quando nos lembramos dessa história, sentimos tanta alegria por termos criado uma história tão bela e por ela ser a história da nossa vida. Pergunta: existe alguma diferença entre a meditação ou a auto-hipnose? Seishin-moi. Sim, quando meditamos, tornamos um canal perfeito pelo qual a realidade superior pode fluir. Entregamos-nos completamente à vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. É essa ápice da meditação. Trazemos a paz, luz e deleite ilimitados de Deus através da nossa meditação devotada. E essa paz, luz e deleite operem através de nós de acordo com a nossa receptividade. Mas quando entramos no mundo da auto-hipnose, tentamos impor sobre o nosso subconsciente certas ideias ou mesmo ideais. Convencemos-nos de que tal coisa aconteceu ou acontecerá. tentamos trazer à tona, seja a partir do mundo subconsciente ou do mundo inconsciente, pensamos que não são predominantes ou que ainda não emergiram de forma inconsciente ou subconsciente, trazemos essas ideias e nos fazemos sentir que são realidades que algum dia existiram ou que existirão no futuro próximo ou distante. Na mente subconsciente, ideais e ideias formulam ou operam. No entanto, quando meditamos devotamente, vamos muito além do reino do mundo pensamento. Aqui a dança da natureza chega a um fim. Todas as ondas dos pensamentos cessam e enxergam a realidade em sua forma prístina. Pergunta: se alguém pertence a um grupo religioso específico, seria contraditório praticar meditação? A meditação possui uma religião específica ou qualquer pessoa de qualquer religião pode meditar? Sishimori. A meditação transcende em muito as barreiras da religião. Pode-se seguir qualquer religião. A meditação é como uma escola e a religião é como uma casa. Você pode ir para a escola ou faculdade independentemente em qual casa vive. Todos podem meditar, independentemente da religião a que pertence ou mesmo que não pertence a qualquer religião. Pergunta: podemos usar a meditação para aumentar a nossa criatividade? Sishimori: certamente. Oração e a meditação é a única forma. Muitas pessoas não são poetas ou artistas natos. Ao praticar a meditação, eles trazem para si capacidades literárias, de pintura ou musicais, pois a meditação significa uma nova vida. Quando a nova vida começa, você se torna um novo homem. Digamos que você não era um artista. Deus lhe deu certo tipo de vida com certas capacidades. Mas quando uma nova vida entra em você, isso representa uma nova oportunidade, uma nova avenida, uma nova luz entrando. Então, você pode facilmente descobrir a capacidade artística. Uma forma de capacidade artística é ser capaz de desenhar algo ou tocar um instrumento. Mas a própria vida pode ser uma arte. Quão sincero alguém é consigo? Quão sincero a Deus? Quão sincero devotado à verdade? Isso também é uma arte. Essa arte particular não foi negada a ninguém. Essa arte, a arte suprema, todos podem praticar. Os outros tipos de arte são como ramos que ramificam da arte que é a árvore da vida. E se um ramo em particular possui frutos muito deliciosos ou flores belas, naturalmente ele aumentará a beleza e riqueza da própria árvore.